poder não vem, mas deixa representantes. Pode ficar tranquilo. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. 6 da tarde. Chegamos neste momento com Telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está aí preso no engarrafamento das grandes cidades escutando o Pretinho Básico dentro do seu carrinho. Muito obrigado pela audiência. Carrinho, carro ou carrão, né, velho? Tem de tudo nos escutando, né, mano? E aí, KG, beleza? E aí, belezinha? Tudo certo? Tudo certo. Fala, Porã! Ah! Ah! E aí, galera, beleza? E aí, Amaral? Ô, oh, tudo certo, beleza? Maurício Amaral, que hoje trouxe uma revelação bombástica para o programa das 13, dizendo que a vitamina C não serve para prevenir a gripe. Exatamente. Não, não, não serve. Acabou o mito. Caiu o mito. A vitamina C, ela é antioxidante, faz bem pro organismo, te ajuda a viver mais, parará. Mas pra gripe não faz a mesma coisa. Antioxidante significa que ela renova as células, é isso? Exatamente. O pessoal do Cebion lá me ligou dizendo que vai tirar do tubinho do Cebion contra a gripe. Vai tirar. O básico rules. E tu, Mr. P, tudo beleza? Tô bem. Olha, fazendo, aí, tomando chimarrão. Mate. Tomando chimarrãozinho. Não, pode. Se o KG tomar, eu não vou tomar daí. Faz um mate, não fica como tu queria, aí tu cara, mexe. Eu vou falar um troço, Pi. Eu vou falar um troço muito antipático. O meu mate, aqui ó, é eu que tomo. E no máximo, a minha mulher, o meu filho, Mr. olha é assim também. Eu não gosto de mate coletivo. Mr. P é assim também. Não é qualquer um que bota a boca na... Fala, Geiso, beleza, Geiso? Como é que tá? Não é qualquer um que bota a boca no meu ferro. Isso aí, na minha bomba. Na tua bomba. Na minha bomba também não, Magnata. E a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o homem colorado, é o homem do bola nas costas aqui da Rede Atlântida, o querido... Lele! Lele! Boa tarde, Lelê. Olá. Boa tarde, Magnânimo. Saudade, Chica. Saudade de fazer o programa com o Geis e com o Lelê. Fazia tempo que eu não fazia. Fazia horas que eu não caía aqui nessa rodada. Junto nessa rodada. Não, porque o Geis, na realidade, é o cara que mais chega. Geisou. Jason, falei, não é Jason. Não, vocês estão ouvindo o Jason. Não, eu tô chamando o cara de Jason. Jason, tá ligado? O Jason, tá ligado? É o cara que mais tem a ver comigo nessa bancada aqui. Como assim? Afinidade. A gente é dos meus. Nós. Afinidade por zona, né? Zona norte e tal. Meu. Com aquelas outras zonas. Eu me criei na floresta ali, que cara. Que outra zona? Qual floresta, Lelê? Qual floresta? A floresta não é zona norte, cara. A floresta é zona leste. Da Sertório. Zona norte, floresta. Não, cara. Floresta é zona norte. Zona leste é o Partenon. Zona Leste, Zona Leste, Jardim Botânico, Partenon. Não, não, meus queridos. Menino Deus. Não, assim, ó, a floresta não é na Zona Norte, mas a floresta mas é o pulo da Sertório. É o início da Zona Norte, a floresta. Sertório ali, meu. Centro Norte. É uma discussão muito grande. Já varia todas as discussões de início de programa são assim. Não, mas a Zona Leste é Jardim Botânico, Partenon, porque eu me criei na Zona Leste, tipo... Agronomia, Zona Leste. No início da ponte da Ercílio Luz começa a Zona... Não, centro, sul. Cara, onde é que nasce o sol? No leste. Todos os bairros que estão para o lado dos que o sol nasce são a Zona Leste. Lelê, não preciso que me digam de que lado nasce o sol. É verdade. Ah, Bom, queridos, vamos nós aqui. Meu nome é Alexandre Fetter. Vamos juntos até as 19 aqui no Pretinho Básico, entretendo, descontraindo, informando a audiência da Atlântida no Pretinho Básico, porque é para isso que nós estamos aqui, né? É para isso. Clique RBS nos informa que um coelho mutante. Eu vi a foto. Viu a foto? Esses dias eu postei no Instagram, que é uma rede social de fotos, da qual participam muitos colegas, muita gente participa. Adoro. É o Twitter de fotos. Sim. E também tu tem a chance de postar numa rede social e redirecionar pra outra. Botei no Twitter também uma foto de um peixe de Fukushima, de um lago lá em Fukushima. Um peixe laranja. Verde fluorescente. É uma loucura. Impressionante. Eu pensei que só eu enxergasse as coisas verde fluorescente. Mais gente. Eu tô assim, agora tudo eu vejo verde fluorescente. Será que eu tô ficando mutante? Talvez, cara. Tu e o coelho mutante que nasceu sem orelhas. Mano, que loucura. Nas proximidades da usina nuclear de Fukushima, no Japão. Lá em Fukushima, né, Maurício? Fukushima, pra quem não tá ligado, foi o local abalado pelo terremoto seguido de tsunami que atingiu o país em março ainda deste ano. O surgimento do animalzinho levantou questões sobre o nível de radiação no local e provocou medo pânico, na verdade, de que bebês também possam nascer, cara, com anomalias. A gente tá rindo, mas é uma coisa visão, louca. Uma coisa assim, imagina um coelho sem as orelhas. Há quase 30 anos houve aquela explosão de Chernobyl, né? A famosa, e muita gente nasceu com sequelas. Claro. Só que não foram mostradas essas fotos, essas imagens, pra não causar pânico. Sim. Uhum. Agora chega mais. Agora as imagens vão pra internet e todo mundo vê. A usina nuclear, obviamente, vai dar uma na época do terremoto, cara, eu acho que. Eu não me lembro qual o programa que. O Leleão sobrevivendo o terremoto, tá lá. Sai cheio, vem de sequelas. É isso, gente. Só porque eu te elogiei hoje. Na época do terremoto, esse último aí, cara, teve uma matéria que eu vi na TV de um repórter que foi até Chernobyl mostrar como é que tá a cidade hoje. E é uma cidade deserta, cara. Sim, tem pessoas que nascem com câncer ainda hoje. Ainda hoje as pessoas nascem com câncer. Porque é aquela coisa assim, tu fala do troço, aí vai passando, você esquece. Porque a radiação vai pro material genético, né? Vai pro gen. Claro. Aí tu passa ele tá. Em Hiroshima e Nagasaki, durante muitas décadas depois, a bomba atômica caiu em 1945, muitas décadas depois, tu lembra, ainda Cazinha? Tem gente que gerações e gerações que nasceram com sequelas. Com câncer, com doenças. Que me deixa triste em relação ao coelho, cara, que nasceu sem as orelhas, é que a mãe dele chamava ele. A parte que eu mais gosto do coelho da Páscoa são as orelhas. Não vai dar pra pegar ele daquele jeitinho clássico de pegar coelho pela orelhinha. Eu gosto da bundinha do coelho, cara. Gosta da bundinha do coelho. Uma bundinha com pomponzinho é o que há. Como diz aquela música, né, Magnata? Nossos filhos serão mutantes e o sol nunca mais vai brilhar aqui dentro do abrigo nuclear. Tá ouvindo Replicantes agora, ô Paulo? Nunca mais vai brilhar. Paulo, você tá ouvindo Replicantes? Eu tô fazendo a punk reggae party. É uma grande balada aí com os magnatas do reggae, os magnatas do punk rock com a banda Cólera. Eu fico muito feliz em ver toda a família reunida. Ah, vovô. Isso aí, Magnata, Pause, pauzinho, tudo bem, queridos? Magnatão. Ah, vovô. Vamos fazer uma coisinha hoje. Que bigode, hein, vovô? O Magnatão tá gostando do bigode. Que bigodinho, vovô? Deixa o bigode também, Netinho. Magnatão, tu tava lá pelo Maranhão. Eu voltei hoje do Maranhão. Tava lá no Maranhão. Como é que tá no Maranhão? Ah, uma seca tremenda. Tá horrível, né? Se essa seca durar mais de um mês, eu vou me embora pro Paraguai. Eu vou pro Uruguai. Ei, vamos todo mundo deixar o bigode? Italiano, bom, eu sugiro. Não. Só bigode. Não, imagina que massa, bancada, todo mundo de bigode. O Mr. Pia já deixou. Não, eu... Eu, o Couto e o Porã vão fazer o pessoal da barba. Amanhã eu vou. Eu tô aqui às 6 horas amanhã, eu vou tirar minha barba. Tira a barba e só de bigode. Amanhã. Daí já são 3 na foto. Amanhã, Lelê. Já serão 3 na foto, 4 com o Mr. P, que prometeu que também vai deixar só o bigode. Só o bigode. Não prometo nada. Não prometo mais nada. Italiano é preso em Floripa, suspeito de perseguir e torturar a ex-namorada. O Alessio Narangon é suspeito de perseguir e torturar física e psicologicamente a ex-namorada há mais de 3 meses. A vítima estava em uma livraria no centrinho da Lagoa da Conceição, quando se deparou com o italiano. Ela entrou em contato com a polícia para pedir ajuda e, em seguida, uma equipe de policiais foi até o local e prendeu o cara em flagrante. O italiano estava em situação irregular no Brasil e deverá ser deportado ao país de origem. Aí a guria vai descansar, né? Que perigo, hein? Homem amarra ladrão em carroça em Gravataí. Deus do céu! Cara, isso eu não, nem li o resto da notícia, tá? Mas isso aí tá se tornando uma... Justiça com as próprias mãos. É, justiça com as próprias mãos, cara. Eu sei de cada caso aí que os ladrões estão levando a pior, cara. É, tá na capa do Diário Gaúcho hoje. Tipo assim, a população enraivecida, ensandecida com a falta de proteção e segurança e acabam tomando atitudes até às vezes mais drásticas do que a do próprio ladrão. Que no caso dele, tipo... Caso, não vou nem falar num caso que eu soube, cara, mas enfim. Não dá ideia. Por sorte, nesse caso, a polícia apareceu e impediu o linchamento, né? Que seria, seria linchado. Dureza. Aí nós vamos chegar, aí nós vamos voltar à época das cavernas. Cara, que dureza, porque é triste, cara. Daí imagina o cara foi lá, roubou a calota do carro do magrão e foi decapitado. Pois é. Como é que era na época das cavernas, Cajê? Era bacana. Sabe quem é que tava lá, né, gente? Eita! Depois de ter a casa arrombada e alguns utensílios furtados, um lenhador amarrou o bandido em uma carroça e o arrastou por cerca de 300 metros pela rua. A ação foi contida depois que a Brigada Militar chegou. O ladrão, com 4 passagens por furto, foi desamarrado e levado ao hospital com muitos cortes e ferimentos pelo corpo. O lenhador declarou: não vou dizer que fiz o certo, mas é brabo ver um usuário de drogas levar as coisas que a gente teve que trabalhar honestamente a vida inteira para comprar. Agora eu vou perguntar aqui para vocês, doa quem doer. Vocês concordam com a atitude do lenhador? Pois é. Sim, eu concordo. Não, eu não concordo. Eu sei, aliás, que é crime. Pode ser até uma apologia ao crime, mas sei lá, cara. Não, aliás, eu vi no Clique RBS, tem essa, no Clique RBS tem essa enquete, né? Não sei se vocês viram. Não sei, tem? Tem a notícia, embaixo tem opine sobre isso. Ah, e aí, aí a pergunta é essa, foi exatamente essa. Tu leu as opiniões? Eu fiquei assustado com a opinião das pessoas. O cara declara... Teor da explicação, cara. É o que o cara declara na matéria que as próprias pessoas, uns 20, ajudaram ele a amarrar. E aí, quando o cara conseguia fugir, as pessoas lá pegavam ele e traziam de volta. Mas não, então as pessoas estavam solidárias, cara, ao lenhador. Cara, o que eu ia... Desculpa te interromper, mas eu ia dizer o seguinte, cara. Eu acho que tu só pode responder essa pergunta, que tu fez agora, Fetter, quem já foi vítima desse tipo de acontecimento. Porque é muito fácil pro cara dizer... Quem aqui já não foi vítima? Não, cara. Mas eu não tô sendo contra. Mas, cara, daqui a pouco... roubo, todo mundo já foi vítima. Tudo bem, mas tu não pode exigir de todo ser humano que seja roubado e que veja que ele tá sendo roubado, que ele chegue lá e chame a polícia, aí a polícia pode estar atendendo um outro... Não chega, o cara vai lá e resolve com as próprias mãos. Ok, então, resolve com as próprias mãos, mas não precisa amarrar o cara na carroça. Aí olha a loucura, né? Fora, né, resolver com as próprias mãos. Alternativa A, dar uma sumanta de laço no cara. Não funciona, ele pode voltar com mais amigos. Isso. Segunda, dá um tiro no cara. É ruim, hein? Tu vai te incomodar pro resto da vida. Terceira, e inexplicável, tu não pode fazer isso, cara. Isso aí é uma coisa medieval. Não, cara, e tem outra, né? Nesse caso, o cara foi lá, prendeu o cara, arrastaram o cara e tal, mas geralmente tu não deve reagir, né, meu? Mesmo que tu esteja vendo o roubo acontecer, estão ali roubando, tu tá chegando no carro, tu tá vendo, estão roubando teu carro. O que tu vai fazer? Tu vai sair gritando, estão roubando meu carro, e barará, vai que o cara puxa um canhão de queima. Não, mas pode. Outra coisa que eu vou te dizer, ó, muitas dessas 20 pessoas que ajudaram ele, de repente, muito provavelmente, já foram vítimas de assalto, não tiveram a possibilidade de reagir. Então eles estavam ali, agora eu vou me vingar nesse cara. Foi o Cristo ali, né? É muito complexo. Cara, outra situação, semana passada, retrasada, em Porto Alegre, bairro Floresta, um policial reagiu e matou um bandido numa farmácia. Foi aplaudido, ovacionado pela multidão na rua. Mas aí, ele alegou, não sei se é real, que foi em legítima defesa. Aí o cara sacou a arma e atirou nele, ele atirou no cara pra se defender. Mas ele é policial, né? Ok, ele é policial e ele foi em legítima defesa. Aí ok, aí é justificável. O cara foi... Agora, eu acho que nesse caso aí, a gente volta à época medieval. É complicado, porque quando o Estado que tem que te dar segurança, quando o Estado que tem que garantir a tua segurança não faz isso, as pessoas começam a fazer por conta própria. É isso aí. E isso tem família, eu tenho família pra criar e proteger. Exatamente. E o Estado não cumpre com nenhum, com o seu papel, né, cara? Não cumpre. Ô, querido, guardadas as devidas proporções, é que nem tu ter o teu plano de saúde particular. É isso aí. O Estado não te dá a saúde que tem que dar. Daí tu vai lá... E o que, que é tu ter um plano de saúde particular? É resolver com as tuas próprias mãos. É a mesma coisa. É, tu resolver, exatamente. É, como diz um parceiro meu, minha segurança eu trago na cintura. É isso aí. Pescadores da Barra da Lagoa capturam o maior lenço de tainha da temporada. Lenço? O que eu ia perguntar pra você, lenço? Que é lenço? É lenço? Não, é o lenço. É um lanço de tainha. Não é mais cardume. Lanço é a rede. É a rede. Tu lança a rede e o que vem nela é o lanço. É o lanço. É um lance de rede e o que vem nela, a carga que vem nessa rede. Cardume que ele aliás, pegou. Tô com um lanço aí. Tô com um lanço aí, Magnata, que é a melhor carga que já chegou do lanço. Cadê, Magnata? Então olha aí. Muito peixinho, né, Paulo? Muito peixe, tem peixe. Tem camarão, tudo, tem camarão. Tem camarão, os camarão graúdos, Magnata. Parece umas lagostas. Parece umas lagostas, uns lagostinhos. Aqui, Maurício, aqui é o camarão, aqui, ó. Tá aqui o camarãozinho. Tá com tudo. Bom, estima-se que seja algo entre 7 e 8 toneladas de peixe, cara. O barco ficou pequeno e enfrentou dificuldades para armazenar tanta tainha. Por isso, um outro barco teve que entrar no mar para ajudar a trazer toda essa quantidade, todo esse carregamento de tainha. Baixar o preço, então, da tainha, velha! É, pois é. Ou não? É a época agora. É a época da tainha. É bom uma tainha. Tainha branquinha. Tá bem, queridos. Eram estes os destaques comentados do Clique RBS para este início de noite de quarta-feira. Feito. Noite de decisão da Copa do Brasil. Paulo Brito tá, Paulo Brito tá entusiasmado. E aí Paulo, vai narrar como o gol do Coxa? Gol! Curitiba, chega lá com o Anderson Aquino. É o melhor Paulo Preto do mundo. É melhor que o Paulo Preto da história. Tudo belezinha? Tudo belezinha? Misturou, Alexandre. Deixou um bigode. Abraço ao querido. Não, peraí, pro Paulo Brito tem que falar diferente. Abraço, Paulo Brito! Ele é surdo, cara. Paulo Brito. Eu sou surdo, olha. Vamos ver aí, Mr. P. Meu nome é Alice. Tenho 15 anos. Que linda, Alice. O Maurício sempre deixa pra mim os e-mails que começam assim. Meu nome é Patrícia, meu nome é Maristela. Evelyn. Meu nome é Alice. Combina contigo isso aí. Obrigado. Alice é linda. Meu nome é Alice Caê. Tenho 15 anos e preciso da ajuda de você. O que que houve, Alice? Há um tempo atrás, eu comecei a ficar com um garoto, mas acho que sou nova demais para ter qualquer tipo de relação séria com alguém. Quantos anos ela tem? 15. É verdade. Tanto por falta de maturidade como de experiência. Então, com muita sutileza, eu dei um fora nele. Mas o inesperado aconteceu. Ele estava gostando de mim. Comprou até presente de aniversário pra e queria me levar para conhecer seus pais. Opa! Eu fiquei com medo de namorar ou algo assim, e agora ele está tentando me afetar de todas as maneiras, jogando indiretas ridículas e até mesmo diretas ridículas. Não sou do tipo que gosta de humilhar as pessoas, por isso tento manter meus relacionamentos discretos para não magoá-lo. Mas não sei mais o que fazer para ele deixar de ser infantil e perceber que essas coisas não me afetam. O que devo fazer? Devo ficar com um garoto na frente dele para ver se ele se toca ou devo deixá-lo com a imaturidade dele sozinho? Mande um pó, fica tranquilo. Ela tem 15, ela tem 15 anos, tá chamando o guri de imaturo. Mas é assim, né? A mulher amadurece muito mais cedo, né? O homem não amadurece. Então, quando eu tinha 12, eu tava brincando de boneca ainda. Quanto? Ah, desculpa. Como é que é, cara? Falcon, era boneco. Boneco. Revelações do Falcon Olhos de Águia. Então, o que que ela faz? Ela aparece na frente do guri. Relaxa. Cara, dá-lhe um trauma nesse guri de uma vez. Assim, ó, o guri já tá dodói. Acaba de uma vez. Traumatiza ele. Dá um beijo na frente. Dali uns 3 anos ele melhora. Vai, aparece enquanto guri na frente. Daqui a pouco ele vai largar de mão, vai ficar um pouco revoltado. Vai tomar uns porre e vai passar. Ele não vai entender. Desse, ela disse, ai, olha, tô gostando de outro. Na frente dele, dá uns beijos no outro. Já é. Depois melhora. Já é. Só aprender a ser homem. Oh, ele vai continuar. Maurício virou homem assim, vendo o homem dele beijar outro. Se desiludiu. Ah, cara, nunca tive relacionamento. Simples, Pi. Tem muita gente no mundo, ponto. Vai, KG. Olá, galera do Pretinho, meu nome é Jean e tem um bar em Joinville. Pô, que legal. Quero compartilhar algumas histórias que acontecem no meu bar com vocês. Caso tem postem, cigarro? Mando-lhes mais, tem cigarro lá no bar do Jean. O manequinha estava a conversar com uma moça na esquina. Opa. E todos que passavam chamavam de galhudo, corno. Corno. Galhudo. Nisso a moça foi embora, pois disse que não gostaria de namorar com um homem desse jeito. Assim que chegou no bar reclamando que ia comprar um 38 para dar um tiro em cada um que o chamasse de galhudo e essas coisas, o Pikachu, que era um outro parceiro deles, lá falou... Ô, manequinha, tu não acha melhor então comprar uma metralhadora? Mais uma do manequinha. Estávamos comentando que idade foi a primeira vez de cada um. Aí um disse que foi com a empregadinha que tinha em casa, aos 15 anos. Outro disse que foi com a namoradinha do colégio, aos 14. O outro disse que arranjou um trocadinho e foi pra casa das primas, com 17 anos. E aí o manequinha falou, vocês estão muito atrasados. Com 12 eu já era corno. Corno aos 12. Um abraço a galera toda do Bar Maracujá. Curti muito vocês. Ô, Maracujá, grande Bar Maracujá lá de Joinville. E o Jean pede que leia no programa às 13h30. Tá bom, tá lindo. Muito bom, muito bom. Maracujá deixa bem calminho, né, pô? Bar do Maracujá, eu tomo maracujina. Maracujina, eu e aquele cara, aquele ator. Toma também, vovô. Aquele ator. Eu tenho que tomar também. Tem que tomar, eu aprendi com ele essas coisas. Ansiedade e hiperatividade são características da nossa família. Eu quero anunciar o grande show da tribo, que é dia 15, semana que vem, no Bar Opinião, hein, Magnata? Vamos eu lá, que vi hein? Tudo começar, hein? É verdade, tu viu, mas a banda não viu. Eu desde o início. Ele que levou o seguinte pra lá. Viu, mas a banda não viu, né, Magnata? Posso ir, papai? Eu que botei o primeiro... Motor primeiro primeira... cascalho pra banda subir. Ah, meu, tô assim com notinha de um na mão do Zé Orlando, Orlando disse que era 500 pila. Vamos ver aí, quem é que vai aí, Geizô? Ai, nada. Cantadinha, Zé. Cantadinha do Geizô. Cantadinha, vai chegar pra ela assim, fazer a seguinte, tá? Eu jogo FIFA e faço gol, tá ligado? Quer ficar comigo, yes or no? Tem que saber inglês, né, meu? Eu só sei essas palavras. Só, yes or no? Yes or no. Seu pai é girado de escolas de sambas? Não. Porque você está com 10 em todos os quesitos. Olha. Isso aqui vai pro dois amigos, salado. O Marrelis, meu. Marrelis? Marrelis, salado. E seu Bess, salado. Ah. Os caras são. Gostam de mim, os caras são presas, salado. Os caras vão largar essas cantadinhas, meu. Me chame de relógios que eu te tiro seu atraso, salado. Boa, boa, gente. Tá melhorando, gente. Tá indo bem, meu? Tá indo bem, tá indo bem. Que coisa boa quando tu fala assim, eu fico muito mais tranquilo. Sabe? Tu me dá uma segurança, pô. Tá sentando na tua, por exemplo. Eu e o Geizo vamos estar juntos numa festa em Caxias do Sul, dia 18. Olha! Você Pepsi. Isso é uma loucura. Pepsi, isso aí. Grande presença. Tá bem. Parã é lindo. Lindo. Obrigado, cara. KG é lindo. Todo mundo é lindo, né, cara? O seu bigode não é lindo. Não é lindo. Não gostou do meu bigode. Seu bigode não é lindo. Mas tu já usou bigode, Caetano. É. Eu já usei bigode. Já usou de tudo esse homem. Já usou de tudo. Que é tanga. Boa, porra. Já usou de tudo esse Vamos cara. Vamos ver, Lelê. Boa tarde, pretinhos. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Felipe Milanese de Caxias. Como é que é? Boa tarde. Sou o Felipe Milanese de Cachoeirinha e mando a minha contribuição para o programa. Mande um abraço pro meu irmão, o Banha. O Banha! Grande Banha, comi um pastel com Banha esses dias. É bom, né? Um pastelzinho do Banha. Verdades sobre o futebol. Galvão Bueno sempre diz que a seleção não pode deixar o adversário gostar do jogo. Ah, é, amigo. Ontem ele falou isso. Falou, a Romênia tá começando a gostar do jogo. O jogo da seleção com o Galvão é que nem churrasco de pobre, né? Haja coração! Pô, o coraçãozinho tá caro, meu. Tá caro tudo. Tá caro tudo. Vila Nova é um patrimônio da Série B. Nunca sai da Série B, né, cara? Eles nunca sobem pra A, nem descem pra C. Estão sempre na Série B. É a chamada zona de conforto. Tá sempre na beira do agrião. O Giggs nunca foi expulso em 60 anos de carreira. Mas pegou a cunhada, né? Ah, pegou. É o último escândalo. Deve ter sido expulso de casa. Ele pegou a mulher do irmão. Exatamente. Caralho. Futebol inglês. Tem que respeitar. É doente, cara. E o Giggs foi o mesmo da confusão. Foi com o Terry. O capitão aí, da seleção inglesa. Não foi com o Giggs. Não foi com o Giggs. Foi com o lateral esquerdo de um... Foi um cara menos conhecido. Mas o Giggs... Teve um Bridge. Caso. Teve Bridge, um rolo, isso, lá, Bridge, teve. É. Mas o Bridge é, isso aí. Teve um rolo antes? Foi com o Terry. Foi com o Terry. Será que quando o cara tomou o par de chifre, ele dormiu under the bridge? Ai, Dedé! Mas Dedé, continuando aí, Dedé, vai! Dedezinho! Todo preparador de goleiros bate bem na bola. Baixa, é verdade. Sim. É verdade. É. Podiam bater falta, né? O símbolo dos torcedores do Nordeste é um velhinho barbudo com um rádio gigante que canta a mesma música há uns 20 anos. Sem dente. Esporte. O Bolton tá sempre em 13º. Não importa em qual campeonato, né? O Bolton, 13º. O Brasileirão nunca terá o mesmo artilheiro por 2 anos seguidos. É porque ele é vendido, tá? Ah, boa. Mas eu acho que nem nas épocas áureas ali. O último foi o Jonas, já não pode ser mais. Dinamite, Reinaldo, acho que não, realmente Reinaldo não. Reinaldo Rei. Edmundo. Os laterais do Goiás sempre serão destaques no Campeonato Brasileiro. E sem pescoço. E sempre sem pescoço. Não importa em que time esteja, Celso Roth sempre será chamado de burro e retranqueiro. O Paraná Clube só vai aparecer na mídia pra informar que foi rebaixado de algum campeonato. Puta merda. E por último aqui, em todo jogo que o Joel Santana estiver treinando algum time, o repórter falará da prancheta dele. É verdade. Onde é que tá o Joel Santana atualmente? O meu Botafogo? Não. Esse é o Caio Júnior. É parente dele, Santana? Sim, o Joel Santana. É teu parente, Santana. Meu, ele e o Lua. Lua Santana também. Mas Deus que coisa. Aliás, que coluna na Zero Hora hoje, hein? Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Que isso, Santana? Você é raio de saudades. Meteoro da paixão. E Davi, explosão Davi, de Davi. Sentimentos vai, que vai. Eu nem pude acreditar. Como é bom poder te amar. Muito bom! Nossa, oh, cara! Que demais! Tá, pena que o Davi não tá aí pra ver, né? Que saudades do Davi! Amanhã o Davi tá aí, amanhã o Davi tá aí. Vai daí, Porazinho! Aí no elevador. Eu parei uma piada, Porã. Piada velha! Piada velha do Porã! Apoio! Sapatos de couro Nobus! Com Nobus você tá bem calçado! E é bom esse calçado, cara. É confortável, mas né? Mas é muito confortável. É quentinho, bem quentinho. É. Bem calçado. É loucura. Sabe que mesmo que ele aperte um pouquinho no início, depois ele segue. Depois ele segue. Ah, aí no elevador! Enquanto desaperta o sapato. E o melhor é que nunca volta a apertar, né? Ela tem que mudar a marca, tá lá, pô. É muito bom o sapato mesmo. Vai por outro novo, né? No elevador tava um argentino, um brasileiro, uma garota gostosa e uma freira. De repente acaba a luz do prédio, o elevador para, fica às escuras. Ouve-se o som de um beijo seguido de um tapa. Depois de alguns segundos, a luz volta e todos ficam calados. A freira pensa: oh, um dos dois deve ter beijado a garota e ela revidou com um tapa bem feito. A garota pensa: ai, um dos dois deve ter tentado me beijar, acabou beijando a freira e levou um tapa. O argentino pensa: brasileiro de merda, berrou essa mulher e ainda me deu um tapa, ela me deu um tapa pensando que eu fui Joe. É meio sacol o argentino. É meio argentino judeu. Argentino judeu, pô. É isso aí. E tem muito lá, né? E o brasileiro pensa: ah, velha, beijei a palma da mão, lasquei um tapa nesse argentino de merda. Muito bom, cara. Quem mandou aqui foi o Lucas Fel de São Leopoldo e pede um pronto! Um pronto pra namorada Jocasta. Nossa, Jocasta! Jocasta, Matheus! A mãe do Édipo! Bom. E um pode ficar tranquilo, que o motor vai funcionar. É, Vera Fischer, no caso. Pra meu pai e uma velha pra minha mãe. Abraço pro Lucas Fel de São Léo e toda a galera. Não, chega, vale. Chega um momento na vida do ser humano em que o ser humano tem que botar a mão na consciência, fazer o chamado meia-culpa. E pedir desculpas. Então chegou o momento pra mim aqui no programa de pedir desculpa. Aí eu pedi desculpas aqui no programa. Não, eu fiz. Eu. Meia-culpa, meia-máxima culpa. Lindo. Aos cuidados do senhor Alexandre Fetter. Ui! O título do e-mail, o título do e-mail é Semi-Anã. Ai, eu gostaria de pedir seriedade. É um probleminha. Tá, gostaria apenas de dizer a este senhor que sinto muita pena dele. Pena por ele nunca ter tido o prazer de envolver-se e ter em seus braços uma mulher pequena. Uma mulher pequena, bonita e delicada, de 1,60m, como muitos homens chamam carinhosamente de mignon, senhor Fetter. Não sabe mesmo, não sabe eu que é bom. Adoro mulher pequena, não cara. Não sabe que é bom. Dos males, o menor. Roberto Carlos. Ah, cara, eu tô pedindo seriedade, eu quero me desculpar aqui com a mulherada, rapaz. Vai. Infelizmente, o senhor Alexandre Fetter chamou as mulheres, bom, e aí cortou a linha aqui, cara. Cortou? E ela bota aqui, chamou as mulheres, a maioria das mulheres, de, e aí cortou. E aí retorna lá embaixo. Fetter, mulheres de 1,60m não só podem ser gostosas, como são gostosas, gostosas de fato. Gostosas, gostosas. E o melhor é que dá pra tirar pra cima e brincar. Pessoal, pessoal. Dá pra girar também. Aí ela encerra o e-mail dizendo assim: alô, Fetter, não faça minha admiração virar nojo. É a Carla de Freitas Correia Siqueira, de Caxias do Sul. Muito bem, então, Carla. Então eu quero pedir desculpas pra, pra não é Carla. É Carla. Carla. Não, é desculpa, é que aqui no e-mail tá Carolina, cara. Então mandou o e-mail da Carolina e assinou a Carla. Então, Carla e demais moças, meninas, mulheres, senhoras de 1,60m. Baixinhas. Eu gosto de mulher de qualquer jeito. Seja 1,50m, 1,60m, 1,70m, 1,80m. Eu sou casado com uma mulher de 1,72m. Mas já tive, sim, mas relacionamentos de 1,30m. Com mulheres de 1,60m, mulheres de 1,62m. Admiro a mulher em sua plena beleza, independente do seu tamanho. Ai, cara, agora eu tô em paz com a minha consciência. Levante-se, você, mulher anã, levante-se. Agora eu tô em paz com a minha consciência. Não, ela já tá de pé, tá de pé. Parou agora, parou. Amaral, vai daí, Amaral. Já comprou o presente pro Dia dos Namorados? Não. Feito. A Macrotec tá fazendo uma condição pra lá de especial só pra ouvintes do Pretinho. Olha só, PlayStation 3 da Sony. É pra acabar com o namoro daí. O videogame mais top do momento. Roda filmes em Blu-ray ou DVD, roda músicas e acessa a internet. Sabe quanto que tá o PlayStation 3 da Sony na Macrotec? Quanto? 12 de 119. Não, para! Tô falando 12 vezes de R$119 você leva o Play 3 na Macrotec. Acessa lá, Macrotec, é com K no final. Macrotec com K? Macrotec.com.br ou liga agora pro já. Televendas da Macrotec. Macrotec e diz que ouviu no PB que o pessoal tá lá prontinho pra te atender. Ah, vai entupir. 3377-6446. Hein? 3377-6446, PlayStation 3 era Macrotec. Pode, por favor, repetir o telefone, Amaral? 3377-6446. Muito bem, Amaral. 26 minutos para 7. Cara, passa muito rápido. Muito cara. Passa muito, passa muito rápido. Cara. Quando tá gostosinho. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Duas ofertas da nossa audiência. Estou vendendo através deste três réplicas fiéis de medalhas alemãs da Segunda Guerra. Vai fazer o que com isso, meu? É pra colecionador, gente. Né, gente? Sou professor de história e estou me desfazendo destas réplicas, pois preciso do dinheiro para pagar as contas do mês. Tá ruim pra todo mundo. Cara, é professor, né? É verdade, se tivesse estudado. Cara. Professor de história, rapaz. O valor de cada uma. Se tivesse ido jogar futebol, né? O valor de cada uma é a bagatela de R$80. R$80. Pagar as contas do mês com R$80. É três. São três vezes 80. Faz as contas, gente. Pagar as duas contas de luz. Dá setembro, dá setembro. A luz de água. Peraí que o Geis tá fazendo as contas. 22. Então você que... 22, Geis. 3 vezes 8, 24, Geis. Por isso tá falindo. É que o Geis tá usando os livros do Mac. Isso. É que o livro do Mac, 2 mais 2, pode ser 5 ou pode ser 3 até. Dependendo da... Por obra da Copa, vira 7. Bom, então aqui, ó, pra comprar as medalhas do cara, vendomedalhas@gmail.com. Mais um aqui. Oi, galera, preciso da ajuda de vocês. Eu e meu marido queremos vender um apartamento em Canela. É lindo o apartamento. Tem 80 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, sala de jantar, banheiro e sacada fechada. Está mobiliado com móveis aqui mesmo de Gramado. As salas, os quartos e banheiro, tudo sob medida. Forro com gesso, piso laminado. Uma quadra da Catedral de Pedra é no centro. Boa. Beleza de apartamento por apenas R$270 mil. Aceito 50% em permuta. E o restante a combinar. Desculpa, Geis, te interrompi. Podem mandar e-mail para apartamentocanela@gmail.com para Camila. apartamentocanela@gmail.com. Camila. Fala, Geizinho. Não. Ah, como nada, gente? Fala aí. Não, aceita o quê? Falou? Hã? Bermuda. Permuta. Não é bermuda, gente. É de bermuda. Não é bermuda. Permuta, para, gente. Vai quebrar a ampulheta. Sabe o que é uma ampulheta, Geiso? Eu uso isso aqui sozinho só. Não, tá? Não é aqui no vaso do banheiro. Ampulheta. É um medidor de tempo, Geiso. Sim, mas eu passo meu tempo também. Ô, toca a ampulheta. É que não tinha relógio antes. Toca a ampulheta pra mim. Toca a ampulheta ali pro Maurício, cara. Tchau do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo, pelo atlântida.com.br. Ô, Maurício Amaral. Pois não. Temos uma informação para dar para nossa audiência sobre o blog do Pretinho. Cara, o blog do Pretinho alcançou um milhão de acessos. Sabe o que é isso? Um milhão, cara. Impressionante. Brasil. É o blog de um milhão de acessos. Que beleza. É demais. Muito obrigado a você. Você que acessa o blog todo dia. Não é à toa que é o Top of Mind, o blog Top of Mind pelo segundo ano consecutivo, desde que começou a categoria blog na pesquisa da revista Amanhã, Top of Mind. É o blog mais lembrado. Bem como Atlântida, desde que começou a pesquisa Top of Mind da revista Amanhã, vem sendo a rádio mais lembrada já há 21 anos. Eu sou o colunista. É verdade, Paulo Santana. Vamos lá, Gorocê, vamos trabalhar! Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Não sei, o senhor vai daí enquanto eu dou um tequinho aqui no panini da petisqueira, tá? Vou dar aqui mordidinha. Doutor Peter, o Galo é o novo técnico do Abaí. Agora vai. Que achou, Brito? Feito! Olha o Avaí, olha, sério candidato a rebaixamento, hein? Mas vai te recuperar com o Galo, o novo técnico do Leão da Ilha! Alexandre Galo, é exatamente. O senhor Gás? Isso, doutor. Caiu a pila e pegou o Galo. O Galo vai fazer o Leão embalar, é isso? Galo, Leão, mesmo Pato, isso. Ele já treinou o Figueirense, o Cristiúma? O Figueirense, né? O Inter treinou, né, cara? Ele passou, né? Ele foi campeão da Recopa. E ele foi apresentado no Beira-Rio vestindo uma camisa azul, cara. Quando eu olhei aqui, esse cara não vai durar. O Adriano Imperador se jogou na noite, doutor Peter. Eu fiquei sabendo. Foi flagrado dançando funk hip hop no Rio. E é jogador do Corinthians. E tá se recuperando de lesão, né? De uma cirurgia. Isso. Exatamente. E tem a final da Copa do Brasil hoje. Uhul. Basco em Coritiba. Não, o Basco é aquele dos países baixos. É o Basco em Coritiba. Quem é que ganha, doutor Santana? O Grêmio. Era isso, doutor Peter. Tá bom, doutor Alcio. Obrigado. Vamos dar uma girada aí, Mr. B. Vamos. Claro. Uma borra cheia, né, Mr. B? Então deixa eu falar da feijoada que vai rolar sábado. Enquanto termina de engolir aí, Pi. Vai rolar a feijoada com a balada do Pretinho neste sábado em Blumenau, no espaço Expofera. Além do Pretinho Básico, vai ter a banda Os Chefes, vai ter o Catender, Robson Josiel, mais DJs convidados. Você pode comprar seus ingressos antecipados em Blumenau no Madrugadão, em Brusque no posto Mimi Dom Bosco, em Itajaí nos postos Brava, também em Jaraguá do Sul, na Licoreria, em Joinville, em Massaranduba, Rio do Sul. Loucura, hein? Feijoada neste sábado, 11 de junho, começa às 11h11 da manhã. Uma loucura! 11h11, o Pretinho Básico se apresenta às 13h30 da tarde e tem até a posição do GPS aqui pra galera não se perder. Latitude Sul 26 e Longitude Oeste 49. Isso é bom. Soma tudo da 11. Vocês vão comer antes ou depois de se apresentar? Antes e depois. A gente almoça. A gente se apresenta e come antes, durante e depois. Flatulência durante a apresentação, nada. Vamos ver, Mr. P. Cristiano Manuel. É o senhor. E lá estava ela, Maria, no carro com o namorado, obviamente, Cristiano Manuel, num namoro desenfreado. Beijos pra cá, beijos pra lá, mãos aqui, mãos acolá. Cristiano Manuel não se aguenta e diz: ora, pois, Maria, não queres ir para o banco de trás? Não, para o banco de trás eu não vou. E aí o namoro continua, mais beijos, mais apertos, mais amassos. E Cristiano Manuel mais uma vez fala: oh, Maria, oh, meu amor, Maria, vamos para o banco de trás, Maria. Não, não, e não, eu não vou para o banco de trás. E assim continua. Já meio desnorteado, ele continua beijando ela, esfregando aqui, esfregando ali. Ora, Maria, tens certeza de que não queres ir para o banco de trás? Mas que coisa! Eu já te disse que não, claro que não. Ora, Maria, mas por quê? Ora, porque quero ficar aqui juntinho de ti. Oh! Eu tenho aqui algumas do Twitter do Niemeyer. Do Twitter do Niemeyer. E aí, garrafinha, Twitter do Niemeyer tá bombando? Tá bombando. Passa aí Twitter, o endereço. O Twitter do Niemeyer, @niemeyer.com. Vamos lá, então, algumas pérolas do Twitter do Niemeyer. Twitter. Twitter do Niemeyer. Sem sono e a fim de sair pro Egito, quem embarca? Grande Niemeyer. Vai demais, Nunca penso na morte, nunca. Vou deixar pra pensar nisso quando tiver mais idade. Odeio praias lotadas aos domingos. Não dá pra surfar direito, é o maior crowd. O frevo foi criado há 104 anos, ou seja, só tive um ano de sossego desse pessoal pulando de guarda-chuvinha. Segredo da longevidade, 48. Não viva a cada dia como se fosse o último, viva como se fosse o primeiro. Oh. Baita frase! Baita frases. Seguindo aqui com algumas pérolas do Twitter do Niemeyer. Alguns homens melhoram depois dos 40. Eu mesmo só comecei a me sentir mais gato depois dos 90. E finalmente, só me arrependo de uma coisa na vida: de não ter cuidado melhor da minha saúde pra poder viver mais. Uau! Ah, que coisa, maravilha, hein, cara? Maravilha, hein? É uma coisa pra ficar pensando, refletindo, né? Eu já tô pensando e refletindo. 103 anos. Se o cara vai com saúde, vai tranquilão, pode ir até 103, 104, 105. 103 produzindo, né, cara? Que nem ele, né? Se tá pegando chega... umas minas, né? Pegando umas minas. Casou, casou com a secretária dele, cara. Chega a dar um azar na doença. Uma gatinha de 94, cara. Olha, infelizmente eu comecei a fumar muito cedo, né, Magnata? Sabe como é que era? Eu falava, não fuma, guri. É verdade, falava mesmo. Ficava lá tomando água de coco. Olha aí, ó, pauzinho, que isso sirva de lição. Mas esse guri não deixa fumar. Esse vai ser meu futuro, papai. Isso aí não deixa, não. Não vou te deixar fumar, guri. Não vou te deixar fazer as cagadas que eu fiz. Não vou te deixar fazer uma banda de reggae. Não vou te deixar. Tudo quanto é cagada que eu fiz, eu não vou deixar tu fazer. Pauzinho, tu tem que ir pro esporte. Eu já... Não, esporte Recife. Tu vai jogar no Sampaio Corrêa, guri. Tu vai jogar no Sampaio Corrêa. Vou te botar pra jogar no Sampaio Corrêa. Tu vai ser o grande craque do Sampaio Corrêa. O Pauzão é o esporte lá de São Luís. Vocês estão... Ele torce pra um time que nem existe mais. Pauzão, qual é, Pauzão? Nem se lembra mais que acabou isso aí. Brincadeira. Vai daí, ô, Geizinho. O cara passou na frente do chaveiro assim, e viu uma placa assim: trocam-se segredos. Toma. Você já sabe o que vai acontecer. Não. Ai, Didi! Aí ele parou, tá lá, olhou pros lados, assim, entrou, tá lá, assim, de sopetão, aí, tá lá. Falou, chegou pro balconista, puxou e falou assim: eu sou viado, tá lá. Qual é o teu segredo, meu? Mais um. A tia vira pra Mariazinha salada e pergunta assim: o que você vai ser salada quando for grandona assim que nem a titia salada? Eu vou fazer um regime, salada. Mais um. Mamãe, o Juquinha disse que ele tem um tataravô, tá ligado? E a mãe, nossa, como ele é mentiroso, tá? Não, é que ele é gago. Chega! Eu lembrei agora rapidinho, lembrei. Já contaram aqui aquela do menininho que chega pra mãe. Mãe, por que que na nossa família as pessoas morrem cedo? Mãe? Mãe? Mãe é? E aí, de repente. Aí ele ligou pro hospital, né? Isso. Alô, minha mãe morreu. E o cara do hospital, alô, menino? Alô, menino? Cara, que coisa triste isso. Você tem a mamãe que chega com o menininho, meu filho, tu para de rodar, senão eu prego teu outro pé. E aí, Lelê? Posso mandar um abraço? Pode, Lelê. Pô, cara, quero mandar um abraço pro Sandro lá do restaurante Saicô, cara. Querido. Sandro, bruxo. Foi no Saicô, então? Sempre dá um desconto. Sempre dá desconto, então não pode mandar abraço. Não. Mas é um cara dura. Saicô, desconto. A gente só manda abraço aqui pra quem nos cobra a conta inteira. É. Se nos dá desconto, nós não mandamos abraço. Onde é que nós vamos hoje ver a final da Copa do Brasil? Eu não sei se decidiram. Barranco? É isso? Não, Parrija? Eu não sei, um missoleto, uma vez. Vai mandar um abraço no script. Várias possibilidades. Já mandou um abraço pro Sandro? É, podemos lá no Saicô então do jogo. Em outra audiência, já teve alguma hoje aqui? Já teve. Em outra audiência, o juiz pergunta ao réu: o senhor não trouxe o advogado? Não, meritíssimo, não trouxe advogado, resolvi falar só a verdade. Porazinho, o que tem aí, Porazinho? Eu conto uma aqui, velha. Piada velha do Porão! Apoio! Rações Umbu! Seu melhor amigo merece Umbu Dog e Umbu Cat! Opa! Comprei um saco de Umbu Cat lá. Comprei um saco. Tu tem gato, Porão? Não, tem uma gatinha que eu crio também. Qual era o tamanho? Que idade tem a gatinha, Porã? Gatinha, ela tem. Não tem nem um aninho. Tem um aninho. Não sabia que tu criava gatinha. Eu queria ela soltinha, que nem o passarinho. Deve ter o. Como é que é o nome da ração? Umbu, né? Umbu cat. Deve ter um Umbu Bird. Deve ter. Nunca. É um dog cat bird. Umbu Bird. Mas aí, altas horas da madrugada, a menina acorda e vê a mãe sentada no sofá. Mamãe, perdi o sono, me conta uma historinha. Não, filhinha, espera o papai. Assim que ele chegar, vai ter que contar uma historinha pra você e outra pra mim. Mais um. Duas peruas conversando. Ai, graças a mim, o meu marido ficou milionário. Vai de perua. Ué, quando vocês se casaram, ele já não era milionário? Claro que não. Quando nos casamos, ele era multimilionário. Chega. Eu me senti fazendo aqueles quadrinhos intermediários agora do Zorro Vivo Total. Gordo, do Zorro Total. Aquelas coisas assim, não, sabe? Aliás, bota pra encher linguiça. Tem que falar pra vocês. Tem um magrão no Zorra Total, cara. Eu vi Zorra Total nesse fim de semana. Cara, tem um magrão que é o novo talento do humor nacional. Antes do Super Cine. Exato. Mais deprê do que ficar em casa sábado de noite e assistir em sequência. Novela, Zorra Total, Super Cine e Corujão. Corujão, tem. Altas horas, que horas é? O fim da vida. Cara. Altas horas, eu acho que é. Altas horas é depois ainda. Bom, mas enfim, cara, um magrão que é a nova geração do humor brasileiro aí, ele agora o Zorra Total tá ambientado no metrô, né? Não sei o que e tal. E aí, cara, esse magrão é demais, ele vestido de mulher. Imitando carioca da periferia, assim, mas demais. Eu sei, o cara é bom mesmo. Porra, e tem uma mina meio. É, tem uma mina também, na mesma vibe ali, clima, né, tal, meio periferia carioca, assim. Tá, mas demais. Legal, gostosa, Não é essa questão. Aquilo ali é bom, né? No caso aqui não é. Depois o cara faz assim, depois o cara vira pra câmera assim. Já era a hora, né? Você sempre solta o bordões assim, É comigo humor, mesmo! Humor popular. Humor popular. É isso aí. Sábado de noite. Chalaça, alegria. É, Cid Moreira? Boa noite, Cid Moreira. Você já sabe falar isso, né? O Cid tá depressivo. Eu não estou depressivo. Ah, ele é depressivo. Eu estou com coisa. Qual é o programa de humor que tu mais Quem gosta? Quem é você, Cid? Mesmo? É o Lelê. Lelê. Lelê. Leandro Bortolucci. Bortolassi. No meu tempo, as pessoas tinham nome e sobrenome para Leandro Bortolassi. Ah, Leandro é o seu nome. Bortolucci. Como é o sobrenome? Bortolassi, com TH e dois C's. Que descendência é esta porcaria? Italiano. Italiano? Sim. Você gosta de salame? Não, prefiro pizza. Ah, seu Cid Moreira. Ah, vou dar uma grande pra você. A pizza? E se diverte, né? E o programa de humor mesmo, o senhor gosta? Qual é que é? Eu vou fazer os salmos, não se meta nas minhas coisas. Eu só queria saber o programa de humor que o seu cabeção gosta. Ah, vamos lá, vou fazer os salmos. Não vai responder qual é o programa? Claro que não. Tô cagando e andando pra ele. É isso! Isso, quero mandar um abraço para o César e o Ismael. Olha aí. Vamos aos salmos. Cid Moreira, eu lamento te informar, mas hoje não vai dar de novo. Porra. Não é verdade. Vem aí a voz do Brasil, Cid Moreira. Ficou se amarrando, se papagaiando aí todo e não falou. Voltaremos amanhã às 13 horas com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela preferência, pelo Pretinho. Até aqui viemos com a telefonia Big e da Milera Moda está nas ruas. A gente promete estar de volta amanhã, 1 da tarde. Prometa você também agora. Diz assim, prometo. Boa, valeu, tchau. Fica nos o único enganando. Que não é o Alexandre. Alexandre, cala a boca, cara.